Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem consigo, ouvinte? Ótimo, espero que sim, pelo menos espero mesmo que sim, que esteja tudo o mais tranquilo possível por aí. Ora, hoje, segunda-feira, dia 19 de maio, já cá estamos para mais uma edição e hoje temos grandes fados e grandes vozes também para ouvir. Vamos começar desde logo com um álbum de 2006, Fados Sentidos. Uma das faixas presentes é este de Ana Maria, chamado Saudade Me Engana. Ouvimos também Fado com Dono, de Aldino Duarte, e Joana Amendoeira, com um fado lindíssimo, minha opinião. Faz parte do sétimo fado, o álbum que ela lançou em 2010, e chama-se O Teu Olhar é Portugal. Música muito bonita, muito profunda, para conferir nesta edição do nosso programa. É desta forma que se abre o Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Já sabe que pode participar através do nosso endereço de e-mail para jal.radio@gmail.com, ou também, se quiser, ligar para cá, porque o nosso número não recebe mensagens, ligar para cá para o nosso 910106983 e, enfim, participar de viva voz neste seu espaço radiofónico, que é nem mais nem menos que o Diga Lá ao Senhor Fado. E agora vai então para a primeira sequência com Saudade Me Engana, cantado por Ana Maria. Boa tarde, ouvinte. Thank you. Diz quem já me ouviu cantar que quando soa o meu canto a terra inteira estremece. E os rios perdem o mar e as pedras rolam de espanto e até o mal se enternece. E os rios perdem o mar e as pedras rolam de espanto e até o mal se enternece. Diz quem meu fado conhece que ele enfeitiça e encanta e comove e tira o sono. É a paixão que entretece os fios de quem o canta, porque o meu fado tem dono. Paixão que entretece os fios de quem o canta, porque o meu fado tem dono. Eu canto para procurar aquele que já foi meu e a morte me arrebatou. Desisto de cantar, chamando o nome de Orfeu, nem todo lado aonde vou. Não desisto de cantar, chamando o nome de Orfeu, em todo lado aonde vou. Que eu saiba fechado no inferno mais profundo e não me aguardo outra sorte, levo comigo o meu fado, vou até ao fim do mundo para morrer da sua morte. Comigo meu fado, vou até ao fim do mundo para morrer da sua morte. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. À tua volta envelhece Lisboa, mas tu sempre menina. Por ti passam os homens, mas tu sempre senhora. Transformas o agora num passado futuro e os teus pátios interiores, que história. Nos poderiam contar como a ribeira do Porto tem com certeza o direito a ser parte da nossa história. Já foram tantos desgostos, já foram tantas as cheias que dizem que uma sereia que guardava um tesouro fugiu das águas do Douro, tornando-se paroeira da gente daquele lugar. Depois desta melodia, a última então que acabamos de ouvir, de Joana Mendoeira, O Teu Olhar é Portugal. Agora vamos para O Homem das Castanhas. Eu sei que nós estamos no tempo, mas nunca é tempo, digo eu, não é? Para comer castanhas, mas boas castanhas, eu acho que é sempre bom em qualquer altura, não é? Ora então, O Homem das Castanhas com Carlos do Carmo, logo depois, deve ter sido por graça, diz... aliás... peço desculpa, bom, vai assim, eu já estava aqui a passar à frente, mas vai assim. Carlos do Carmo com A Meia das Castanhas, Ana Sofia Varela com Deve Ter Sido Por Graça e Teus Olhos Garotos, aliás, Olhos Garotos, música então da cantora, da fadista Raquel Tavares. Não era bem assim que ia ser, é um facto, mas bom, agora é assim que vai ser. Bom, eu desejo para os ouvintes então a continuação de uma ótima tarde na companhia então do Canal 1, da Antena Web, e daqui a pouco então as despedidas com aquela que devia ter sido a segunda sequência, vai ser a terceira, mas pronto, sei que não me levam a mal. Mais importante é que escutemos todos os fatos que nós temos, que desfrutemos todos destes fatos tão bonitos, uns mais alegres, outros mais tristes, enfim, mas a vida é assim mesmo, é o nosso fato também, não é? Bom, por isso, vamos lá à música com Carlos do Carmo e O Homem das Castanhas. Para ouvir agora, então, aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Na Praça da Figueira, ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira,

graça ao passar. Deve ter sido por graça. Deste pobreza ao passar. Deve ter sido por graça. Deste pobreza ao passar. Deve ter sido por graça. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas, feitos traquinas e malcriados, que não sigam as meninas, simples ladinas, dos olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachopos que quando meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, gastas e ruas, sem coração, como as pedras que há nas ruas, gastas e ruas, sem coração. Sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados. Sim, que parem tristecê-los, prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os teus lindos olhos correndo a molhos, livre-nos deles, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que estas meninas dos olhos meus. E pronto, ouvintes, é assim que vamos chegando ao final do nosso programa, do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos agora ficar com mais três temas para o fecho desta edição. Ora, estes são mais melancólicos, enfim, é como eu disse, isto tem, há disto, há tudo, não é? Amal Rodrigues com Meia Noite e uma Guitarra, Gonçalo da Câmara Pereira com Lisboa Fadista e Hermínia Silva ao vivo com A Velha Tendinha. É desta forma tão bonita que vamos terminar o nosso programa, o nosso Diga Lá ao Sr. Fado, com uma voz tão singular como a da nossa Hermínia Silva, e claro, aqui na Velha Tendinha, não é? Ao vivo e tudo, não é? Que forma tão bonita de acabar o nosso Diga Lá ao Sr. Fado esta segunda-feira. Mais uma vez, e só antes de passarmos às músicas, deixe-me convidá-lo a participar no nosso programa. Mande uma mensagem para o nosso e-mail, que é estegeral.radioantenaweb@gmail.com, ou se quiser participar de viva voz, ligue-nos para cá, para o nosso 910106983. Vai ser uma delícia ter a sua participação aqui no programa. E agora sim, vamos ao fado. Mal Rodrigues abre esta última sequência com Meia Noite e uma Guitarra. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã. Meia Noite, uma Guitarra, meia vida por viver e a saudade. se agarra ao cantar de uma mulher. Meia-noite e uma guitarra, meia vida por viver. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou, serenatas de outros dias que a voz do tempo cantou. Pelas ruas mais sombrias passa o tempo que passou, a loucura sem sentido, caminhar por onde vou, viver é estar-se perdido, morrer é estar onde estou. É loucura sem sentido, caminhar por onde vou, meia vida por viver. Guitarra triste, esquecida, que ninguém sabe entender. Meia noite a meio da vida, sem ninguém para me entender. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Lisboa mal vê as estrelas, fechou suas janelas, já não se ouvem pregões. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. O Tejo é luarado, dorme com ela abraçado numa terna a pensar. O Cristo enternecido estende os braços sorrindo, balança o sono santo. E o Cristo enternecido estende os braços sorrindo, balança o sono santo. Pelas ruas da avenida o amor toma vida em troca de alguns tostões. Há cinemas, há teatros e há quem tira retratos alegres foliões. Há cinemas, há teatros e há quem tira retratos alegres foliões. Lisboa mal ouve as sinelas, abriu suas janelas para ouvir velhos pregões. E nas tascas mais baixas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. Junto ao arco de bandeira há uma atender, de aspecto rasca e banal. Na história da bebedeira, aquela casa velhinha é um padrão imortal. Ai, velha taberna, neste Lisboa moderna, é da tasca humilde eterna, mantens a tradição. Velha tendinha, és o tempo da pinguinha, os dois brancos, a chimbrinha da boêmia pipão. Noutros tempos fadistas vinham já grossos nas hortas para o seu balcão caturar, e os fidelgos e os artistas iam para ali horas mortas ouvir o fado e cantar. Ai, velha taberna, neste Lisboa moderna, é da tasca humilde e eterna, mantens a tradição. É velha tendinha, és o tempo de pinguinha, os dois brancos, a chimbrinha da boêmia pipão. Venha taberna, neste Lisboa moderna, é da tasca humilde e eterna, mantens a tradição. E velha tendinha, és o tempo da pinguinha, os dois brancos, a chimbrinha